Não conheço medo, juro, eu vim de lá. Trazendo na alma marcas do passado. Sai do meu caminho, ninguém vai domar. Meu instinto selvagem, selvagem, selvagem. Meu instinto selvagem, selvagem, selvagem. Meu instinto selvagem. Drogas na bolsa, sempre fui tão sem juízo. Eu já tenho o mundo inteiro, mas tudo de joelho é tudo que eu preciso. Tira essa roupa, eu gosto do pisse no umbigo. E como se a vida acabasse amanhã, joga sujo e faz tudo comigo. Eu tô na rua fazendo dinheiro, quem persegue comendo poeira. Pois treinaram em Copacabana, eu aprendi a correr subindo ladeira. Tenho poucos anos de sorriso, tenho o choro de uma vida inteira. Pássaro que cantou na gaiola, hoje enxerga de fora e dá o tal de primeira. Rimo dores tipo Maya Angelou, daquelas que não passam nem congelou. Já nem posto que vivo pro profile. O tempo passa, eu não mudo e nem é formal. Quero palmas e glória se voou bem. Quando erro, não sei dizer foi mal. Preto livre, lindo e cancelado. Reencarnei de Wilson Simonal. Não sou o cara que você merece, sou o cara que você precisa. Meio Obi-Wan, meio Anakin. O que me agrada é o cheiro da brisa. O que me agrada é o sangue da briga. Vem deitar na minha cama bandida. Que eu não deixo você mal falada, muito menos você mal comida. Não conheço medo, juro, eu vim de lá. Trazendo na alma marcas do passado. Sai do meu caminho, ninguém vai domar. Meu instinto selvagem, selvagem, selvagem. Meu instinto selvagem, selvagem, selvagem. Meu instinto selvagem. Só o vencedor fica com tudo, mas vive com os dias contado. Sempre tem alguém querendo o posto. Divide o lucro e nunca o fardo. Às vezes penso que no fundo não é bom ser visto e nem lembrado. É que aprendi com Marlon Brando. Morrer velho com ela do lado. Eu já reclamei por visibilidade. Hoje reclamo porque eles não param de me olhar. Quando esquenta pedimos chuva pra pedir o sol de novo. A ingratidão deixa o mundo do jeito que tá. Tô tipo árvore, é que eu tenho as folhas. E não esqueço da importância da minha raiz. Tem vários na minha sombra tirando onda, eu nem ligo. Só gente triste se incomoda com gente feliz. Eu me mostro por inteiro, é mesca. Vocês são fãs de coach, bando de fantoche. Uns nascem com dom pra dono, outros pra mascote. Quando passar só sobram os originais, se vão os xerox. Ela diz que eu sou bad boy, isso é bem lógico. Não sei se é pela postura ou pelo fenótipo. No fundo, se der condição, gata, nós nem liga. Você é a doença, o remédio, o diagnóstico. Nós faz a selva parecer jardim. Menina veneno, apague esse abajur carmim. Só sente entrando o tamanho do meu sentimento. Se a vida for justa com os meus, já tá legal pra mim. Não conheço medo, juro, eu vim de lá. Trazendo na alma marcas do passado. Sai do meu caminho, ninguém vai domar. Meu instinto selvagem, selvagem, selvagem. Meu instinto selvagem, selvagem, selvagem. Meu instinto selvagem.